Pues 8-0. Azul 4064, 4 milhas para o Serra Vida 366, autorizado aproximação. Melhor aproximação em nave para a pista 10, azul 4066. Alfa, Alfa Delta, confirme seu estacionamento e o nível para Paulo Afonso. Gente, aguarda o estado da costa. Azul 4064, passa Serra Vitor 366, cheque o trem, chame a torre 1186. 186 para a torre, muito obrigado, Azul 4064. Torre de Salvador, uma boa tarde, azul 4064, baixo 8 da boa, está 4 milhas do Serra Vida 372. Azul 4064, reporte Serra Vida 372, com trem baixo e travado, azul 4072. Voltaremos. Brasileira 2162, Salvador. Você escuta, prossiga. Aproxima-se de Conde, serviço já está terminado, chame Aracaju 203. 203, boa tarde. Boa tarde. Alô, Salvador. Serra Vito 372, baixada e travada, azul 4064. O azul 4064 autorizado. Fusca absorvida, locada a 1200 metros. O vento é 130 graus, 109. Teve o pouso na cabeceira deslocada, menos 1300 metros. 4064. 461 na saída da Elblast, com curva à direita. 360 da Elblast. Curva direita, Pedro 14 até Toquim, depois lateral 3, 17, 198, transponda 5461. Está correto, time pronto. Mike, chame Recife, frequência 1288. 288. Azul 4064, no solo de Salvador, agora aos 51, no livre à direita, chama 219. 219 é o livre, Azul 4064, ligado. Meu Alfa, Alfa, Delta, cópia. Autorizado, Devel 090, Paulo Afonso, via Whisky Uno. Decola pista 17, curva esquerda, saída Lotar. 119.8, 5445, transporte. Chamar a torre 286 para táxi, o Alfa ajuste 1010. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4064. 4064, Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette, portão 9, 4064. Salve Salvador, muito boa tarde, é o TAC 3193, está no gate 5, pushback acionamento. No 5, tá livre seu push. Livre push no 5, tá 3193. Alfa Delta? Afirmativo, parte 4 para acionamento. Só autorizado o acionamento, Alfa Alfa Delta, chama para o táxi. Azul 4064. 4064, prossiga. Vai ter posição de Juliette. Ativa, só aguardo o término do posto de tráfego. Estamos na posição de 2-0. 2-4-0 para a Delta para a Copa. 240, água de copa. Água da... Salvador, está 3193, está próximo para o táxi, situação autonomia de 4 horas e 5, POB 129, alternando Guarulhos. Via Juliette, Alfa na Delta 186-1010. Via Juliette, Alfa Delta é, 186-1010, está 3193. Salvador, boa tarde, o Gol no 675, Verde da Tango, na Mari. Gol no 675, esse é o controle Salvador, desça para a altitude de 2 mil pés, na via chegada Mari, ajuste 1-0-1-0, cara. Ele desce para 2 mil pés, via chegada Mari. Salvador, muito boa tarde, Altar 3193, está pronto no, na Delta. 3193, autorizado a linha de decolar, pista 1-0-20-1-30 graus, 089. Livre a linha de decolar, pista 1-0, está 3193. Antônio 675, solicitando o sinal da aeronave da 10. Após ETAP, Serra Vita 366 autorizado. Gente, grato. 19, 3 recolou, 02, chame em controle, 119, decimal 8. 19, 8, boa tarde. Esse é o controle Salvador, está em contato radar. Pode falar a posição da El, Leda? Da El. Da El. Gol 1807, passa nível 170, informação Tango. 1807, esse é o controle Salvador, meu cordial. Via chegada bom, se desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. 2000 no 0 no 0, na chegada bom, 1807. Salvador, boa tarde, web 6703, informação Tango. 6703, confirme nível Brasília. 340 Brasília. Será coordenada agora de cópia? Vai dando 6703. O 649, cópia. 649, na escuta, profe. Autorizado 240 Ilhéus. Direto Coral, após Coral, direto Ilhéus. Decolagem da pista no zero, curva à direita. Saída da El Coral, C98 controle, 5501, o transporte. 1288. 288, boa tarde. Tá. Direita, saída da El, transição Coral, controle 198, o transporte 501. Correto, pronto. Manaus, 949. 407, está autorizado completar o LS Albright? Autorizado aproximação, a partir de agora velocidade 220 nós. O senhor está seguindo o 1675 da sua companhia na aproximação RNAV, que é o número 1, o senhor número 2. Positivo, senhor. Autorizado LS 220, redução agora 807. Serravita 366, cheque o trem, torre 1186. 186, grato. Torre Salvador, boa tarde, o gol 1675, baixo travado. 1675, ciente, aeroporto Serravita 372, um trem baixo e travado. Informa o vento, 120 graus, 99, ajuste 1010. Informar 372, baixo travado, gente, o 675. Salvador, aqui é o Tom, Michael Del Whisky, no pátio 3, solicitando autorização de reboque para o pátio principal, na posição 10. Autorizado iniciar o reboque, mantém em escuta, informar na saída do pátio 3. Informará a saída do pátio 3, grata. Passando o Serravita 372, baixo travado, o voo 675. Gente, voo no 675 avistado, autorizado pouso, pista livre, cabeceira deslocada a 1200 metros, o vento 1220 graus, 8 nós, o ajuste 1010, voo no 675, autorizado pouso. Autorizado pouso, 75. Só está de costa, não sei de onde. O que é da El? Da El de